Caminhando escutava a voz dos amigos e de toda essa gente, dizendo somente que estou muito triste, que não me conformo de você ir embora. Pois eu fiz tantos planos, te dei tantos anos de amor e que sempre você, no entanto, tanto tempo iludiu-me e fingindo me amar, me traiu simplesmente. Meu Deus, que vontade de contar a todo mundo como foi que você perdeu sempre o amor tão profundo e que te enganei. Estúpidos, estúpidos, que sabe essa gente sobre nós? Bom demais, amor querido, amor querido. Me dizer qualquer coisa, me fazer qualquer coisa, me salvar qualquer coisa, pra encontrar tanta coisa que havia entre nós. Estúpidos, estúpidos. Amigos e de toda essa gente, dizendo somente que estou muito triste, que não me conformo de você ir embora. Pois eu fiz tantos planos, te dei tantos anos de amor e que sempre você, no entanto, tanto tempo iludiu-me e fingindo me amar, me traiu simplesmente. Meu Deus, que vontade de contar a todo mundo como foi que você me deu sempre profundo e que te enganei. Estúpidos, estúpidos, que sabe essa gente sobre nós?